Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. E esta noite que começamos o programa com o Sporting líder do campeonato, visto que o Boa Vista está a vencer ao rival da segunda circular por 1-0 neste momento. Ainda antes de avançarmos aqui para o programa, obviamente dar as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem, que nos vão ouvir. E que nos veem também. E que nos veem. É que nos ouvem. Eu aqui o ouvo e ainda estou em modo podcast. Que é histórico, sempre, é. Historicamente é a nossa forma de cumprimentar toda a gente. E será sempre. João, boa noite. Bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. E conforme tu disseste, portanto, já não me lembrava de começar um programa com o Sporting na liderança, embora provisória, mas já não me lembrava e, portanto, é bom. É bom e que assim continue, é só o que os três até ao e final da época. Todos os sportingistas pedimos é que se mantenha assim. E a verdade é que começamos o programa bem dispostos, mas ainda antes de irmos aos temas principais, deixar aqui uma obrigada aos nossos patronos, que têm tido muitos patreons nos últimos dias. Tivemos o Tigas, tivemos aqui as Minhas do Castro, tivemos também o Bancada 160, portanto muita coisa para ouvir no Patreon. Pedro, o João que tem tido aqui as Manhãs do Castro, mas o Bancada 160, que é uma nova forma também de dares a conhecer aqui um bocadinho o lado de Pedro Varela do Sporting 160. Sim, e até agora, nos 5 ou 6 que fiz, não tem tido, acho que não falei ainda nenhuma vez do Sporting. O objetivo também é, como eu tinha dito na altura, era um bocadinho passar por outros assuntos que às vezes são acho que são relevantes pela nossa forma como todos nós olhamos para o futebol e para o desporto, e às vezes passo muito por uma vertente também de negócio. Aliás, já tenho preparado para amanhã fazer o próximo áudio, já estive a escolher o texto que irei falar, e acho que talvez tenhamos passado o mês de outubro, agora que entramos em novembro, talvez tenha sido o mês que mais conteúdos fizemos para o Patreon, de mais diversidade. O Castro, como habitualmente, o Tiago, o Sérgio, o Adrian e eu, e acho que, como dizia o Tiago Carvalho ontem no Discord, são os melhores 2 dólares, ele disse qualquer coisa assim de género, são os melhores 2 dólares que têm o maior retorno em termos daquilo que vamos produzindo, e nós ficamos contentes com isso, porque o objetivo também, como nós dissemos, nunca passou por enriquecer à conta do Patreon, hoje disse, mas também por trazer coisas muito, muito interessantes para além também do que fazemos aqui, e acho que desse aspecto está muito conseguido. Deixa-me aproveitar, que é para não interromper depois mais o programa em termos de linha do que vamos falar, que hoje ficamos a conhecer os premiados do Festival Pods, o qual nós vencemos no primeiro ano na categoria do público. Nós este ano, e foi o João até inicialmente que sugeriu não entrarmos por uma questão de dar oportunidade a outros, acho que é um princípio até que acaba por ser, há muita coisa boa e interessante na área não só do futebol e do desporto, porque a categoria é desporto, eu estou-me a referir à categoria de desporto, que é aquela que me interessa mais, e ficamos hoje a conhecer os nomeados. O Leeds, entretanto, deve ter sofrido um golo, estive a ver os nomeados, mas o que eu fico mais triste é que este tipo de conteúdos que foge um bocadinho àquilo que é a normalidade das comunicações sociais, seja televisiva, seja jornais, há vários exemplos, nos três clubes há vários exemplos, já falamos aqui várias vezes deles, seja o Copacabana, seja o Brinco, seja o Benfica Independente, seja depois de outros clubes, seja depois na área do desporto, os últimos chicanos, o Vamos Falar de Fumo, seja o Bandeira Amarela, e é por aí fora. E é pena que não se tenha dado tanto, que se tenha a perder um bocadinho esse lado. Acho que este lado precisa muito mais de exposição e de mostrar que é possível, fazer coisas muito interessantes sem estar preso a uma lógica corporativista e de negócio, como muitos estão, e nada contra, cada um segue as suas vidas. E fico muito triste que o desporto não esteja representado nesse painel, não esteja representado em nenhum painel, não se viu não. O ano passado ainda houve um pequeno debate em que estivemos, eu na altura representei o Sporting 160, estivemos três podcasts relacionados com os três grandes, que foi moderado pelo Marco Vaz, o jornalista do Público, foi muito interessante e depois até gerou um grande convívio. E é pena não se dar aqui dos mais ênfase a quem produz estes conteúdos por amor àquilo que faz sem interesses financeiros. Dos nomeados que lá estão, eu claramente sou enviesado, porque estão lá dois projetos do qual eu faço parte de uma estrutura que organiza aqueles conteúdos, que é o Hemisfério Desportivo, e eu espero sinceramente que ganhe, de preferência gostava que ganhasse o Tocha Olímpica, que é um projeto que é essencialmente feito pelo Rui Silva e pelo Pedro Fragoso. Eu entro, mas só para falar dos portugueses nos Jogos Olímpicos, faço muito pouco, não faço nada quando comparado com eles, mas são duas das pessoas mais notáveis no, a nível de podcasting desportivo em Portugal. O Rui presente em 9 podcasts, o Pedro Fragoso em 7, conteúdos que saem todos os dias. Eu estive a ver as estatísticas, por isso é que lhes pedi nesta semana, no fim de semana, desde todos os meses há um conteúdo novo, pá, e é esta malta que se tem a apoiar. Nós um bocadinho como statement, como o João disse, demos oportunidade a outros, mas depois, olha, do lado do Sporting parece que não há nada, e depois parece que ficamos aqui num vazio, e é pena porque há muita gente a fazer conteúdo de qualidade na área do desporto, e às vezes parece que somos vistos assim um bocadinho como uns maluquinhos, que parece que não contamos para a sociedade, mas não é bem assim. E desculpa, tenho um bocadinho mais de tempo, mas pronto. Fizeste muito bem. Oh, João, estás a ouvir? Não, desculpa, estava em mudo, que era para não dizer as mesmas, porque foi o gol do Leicester. Sim. Exatamente, foi o que eu pensei. Por acaso foi o Vardy, está na minha fantasy, ao menos, vá lá. O que eu ia dizer, o que o Pedro estava a referir até é bastante interessante aquilo que ele referiu, e concordo com tudo, e vou deixar aqui uma nota, não é nenhum sentimento ou nada, é só uma nota. O que é engraçado é que, por exemplo, no meu caso, não do Pedro, que o Pedro é convidado para 300 mil coisas, mas no meu caso é engraçado que sou mais convidado para falar em projetos estrangeiros do que projetos nacionais, o que é engraçado, deixo... Vou escrever para um site espanhol sobre os 5 jogadores de Sporting, e já escrevi também sobre, já apareci na rádio inglesa a falar do Leeds, já falei do Bruno Fernandes para o Manchester, e é engraçado que se calhar seja por cá não seja assim tanto, mas pronto, negligenciados. É engraçado. Não é um apontamento, porque achei estranho terem escolhido a mim, e com tanta gente aí em podcast e noutros artigos, achei engraçado os espanhóis virem-se para mim. Tu é que tens entendido nas situações. Exatamente. Pois, acho, claro. Exatamente. Para ti. Notas aqui muito fortes. As caras de imigrante, diz o Carlos, muito bom. Nós aqui, só deixar a nota, e em sequência daquilo que o Pedro e o João falaram, obviamente todos os podcasts de clubes, seja do Sporting, seja do Benfica, do Porto, não me recordo assim de nenhum, vou ser muito sincera. Contudo, todos eles são feitos por amor a uma causa, e existem muitos podcasts muito, muito bons e muito bem feitos para que seja valorizado o trabalho. Infelizmente, isso não é visto muitas vezes da forma que deveria, pelos grupos que deveriam ver, ou pelas pessoas que deveriam ver. Mas, meninos, continuamos líderes, portanto, vamos então ao jogo que nos tornou líderes. Pedro Varela, não foi um 5-0, mas foram 4. Deviam ter sido 5, 6, 7, 10, não sei, eu acho que, eu vou ser sincero, acho que eu não... Pedro, acho que ficaste sem acesso a... Repara, já estamos a boicotar, o Pedro falou aqui de qualquer coisa, já foi ao ar. Bem, pronto. João... Bem, vamos lá começar, enquanto o Pedro não volta. Em relação ao jogo, primeiro, não somos piores do que eram, não éramos os piores, desculpem, não éramos os piores antes do Tondela, não somos os melhores depois do Tondela. A única coisa que se passou é que nesse jogo fomos simplesmente mais competentes do que estávamos a ser. Portanto, vou frisar, não é para embandeirar em barco este resultado e esta exibição. O Sporting... 2-0 para o Boa Vista. 2-0 para o Boa Vista. O Sporting não era realmente pior antes do Tondela, e não somos os melhores depois do Tondela. Simplesmente fomos mais competentes. E fomos mais competentes porque Ruben Amorim abdicou da sua teimosia, ouviu várias vozes, entre as quais as nossas, e eu, pelo menos nas manhãs do Castro, estava sempre a incidir, que era necessário realmente colocar João Mário e Sporar. E a verdade é que a equipa transformou-se. E, portanto... É o que eu digo, nós fomos simplesmente mais competentes. Depois, de igual modo, e antes de passar para uma análise ao jogo, referir que não se deve desvalorizar as vitórias, não se deve dizer, ai, foi contra o Tondela, que são os fraquinhos. Também disseram, quando o Sporting ganhou 2-0 ao Paços Ferreira, ai, o Paços Ferreira era fraquinho, e o Paços Ferreira espetou 3-2 ao campeão nacional. E, portanto, deve-se valorizar sempre as vitórias, porque desvalorizar tira-nos o mérito, e o mérito foi mas inteiramente também do Sporting. Consciência. Sim, mas estar a dizer só ganhamos aos últimos ou clubes que estão abaixo, não. Nós temos que ganhar a todos e, portanto, temos que ganhar do primeiro ao último. Mas é engraçado essa coisa da consciência. Parece que agora é proibido nós festejarmos e ficarmos contentes. Essa história, há muita gente, o Sporting confunde as guerras políticas com aquilo que se passa dentro do campo. Eu já aqui na semana passada, ou há duas semanas, disse exatamente essa coisa. Epá, eu estou um pouco marimbando, toda a gente sabe a minha posição, toda a gente sabe a posição de João, sabe se calhar a tua, sabe a posição das várias pessoas. Uma coisa são as questões políticas e aquilo com o qual nós nos debatemos, seja de competência, seja daquilo que nós queremos que se faça para o Sporting. Outra coisa é aquilo que se passa dentro do campo. E eu dentro do campo, já quando foi o tempo do Godinho Lopes, eu fui ver os jogos todos aqui no Norte. E vi jogos absolutamente miseráveis. Mas já, o ano passado fomos a Vila Conde ver um jogo miserável. Já miserável. O último jogo que vimos ao vivo foi um jogo miserável. E portanto, eu quando o Sporting joga, quero que ganhe. E nós temos todo o direito de festejar. Não, mas... Eu ontem festejei e gritei golo, como já não... Também só gritei o segundo golo, porque o terceiro e o quarto... Né, depois tive que ir fazer a corrida, porque domingo à noite jogo sempre de 15 em 15 dias, agora jogamos a Fórmula 1, ainda por cima mais valiente ter ido, que era no circuito do Mónaco, espetei-me contra o muro, mas de qualquer forma ao menos fui contente, espetei-me contra o muro a pensar nos 4 golos e na grande exibição do Pote, e ao mesmo tempo estava a ver a final do Campeonato da Europa, etc. Mas nós festejamos e temos direito a festejar e não entrar e não achar, ai, agora estamos eufóricos, mas eufóricos o quê? Agora quer dizer, se estamos deprimidos porque estamos sempre a falar de derrotas, aliás, o Sporting 107, a génese deste programa nasce numa derrota europeia. Claro. Um programa deprimente que, se vocês forem, eu convido-vos a ouvir o primeiro programa outra vez, que nós não, que já estamos fortes a ouvir, mas quem quer ouvir, para ver o quanto deprimente aquilo é, como nós estávamos tristes. É, o Sueno não pode festejar quando ganha, então vai festejar quando a direção cair. Está bem, ainda falta em 2022, se calhar vamos ter que esperar até aí, não sei. Claro, não, mas aqui foi o que eu disse, não éramos os piores antes do jogo, não somos os melhores agora, fomos mais competentes nesse jogo, e já referi porquê. E depois... eu lembro de Sporting com super equipas como o Jesus e ia perder na União da Madeira, não é? E era fraquinho, União da Madeira. Portanto, temos que ganhar a todos. São 3 pontos, os jogos valem só 3 pontos. Portanto, temos que ganhar a todos. Agora, o que Sporting fez, isso sim, Ruben Amorim deixou o Temosia no banco de suplentes e realmente colocou, quanto a mim, os melhores a jogar. E depois o Sporting, obviamente, fez uma boa exibição e eu referi nas minhas jogadas porque eu acho que 5 pilares fundamentais, que foi... Ruben Amorim abdicar de teimosia, depois, e eu sei que há muita gente que prefere o Max, mas é verdade que o Adam, neste tipo de jogos, na circulação de bola, é bastante superior ao Max, e nota-se nos passes, com alguns passes muito perigosos, mas é verdade que acertou-se de todos, e fazes, obviamente, mais um homem na construção. Depois, João Palhinha, um monstro. Eu estive a analisar o jogo no iScout, e vou-vos dizer, Palhinha fez um jogão, e as pessoas não falaram muito de João Palhinha, alguns, mas João Palhinha fez o jogão. O Sporting Tático hoje, no artigo dele, no resumo do jogo, também refere isso. Há um crescimento de João Palhinha num empréstimo ao Braga, é um empréstimo que a nós favoreceu, porque João Palhinha cresceu bastante no Braga, quer taticamente, quer no timing da entrada, posicionamento, com a bola nos pés, e João Palhinha cresceu bastante. Depois, o quarto pilar, quanto a mim, é João Mário, obviamente, porque... As pessoas viram muito João Mário com a bola. É magia, é classe, é saber, é o nosso farol, sabe para onde é que nos há de levar. Controlar o jogo, pensar o jogo, aparece próximo da área, teve muitos remates, teve algum azar na finalização, vai melhorar com o tempo, com mais confiança, com mais capacidade física. Mas o João Mário teve 11 interseções de bola. Não, desculpem, 11 recuperações, 2 interseções, 2 desarmes. Portanto, mesmo no equilíbrio do meio campo, jogando com o Palhinha ao lado, João Mário foi fundamental. E, portanto, este jogador aportou-nos uma qualidade que é o Sporting a partir daí e com João Mário joga à grande. Não joga em transições lá fechado, mas com João Mário o Sporting transformou-se. E depois, Sporar, que fez um grande jogo. Apesar de ter... muitas dificuldades na finalização, a meu ver. Também tem dificuldades, às vezes, a receber de costas para a baliza. Melhorou, entregou muito ao jogo, mas a verdade é que deu uma luta brutal aos dois centrais do Tondela, que se viram e desejaram, obviamente, para o Sporting, porque o Sporting tem uma coisa, e por exemplo, Mariana, há lá lances que o Sporting faz um balão para a frente, mas o Sporting não dá uma bola perdida. E os centrais vão ter que ir à bola. E os centrais falham, e os centrais cansam-se. Enquanto, quando não jogamos com ponta de lança, os centrais jogavam a camisola deles no final e nem dava para torcer, porque não estava suada. E com o Sporting não. E depois de parar, teve a sorte de marcar aquele gol já no final, na recarga, porque voltou a falhar na finalização, mas a verdade é que o Sporting fez um grande jogo. Aquela jogada em que o Tiago Tomás dá para separar, em que ele abre as pernas, deixa a bola passar para o Pedro Gonçalves, e o Pedro Gonçalves falha, porque o Trigueira fez uma exibição monumental, foi a melhor jogada do jogo. Mas a verdade é que separar veio trazer muita mais qualidade e veio trazer uma referência lá na frente. E depois, obviamente, estes são os cinco pilares que eu acho que foi o que terminou o jogo, o rumo daquilo que nós fizemos contra o Gil Vicente, que nós tínhamos todos avisado, e com um bocado de estrelinha de sorte e um bocado com as substituições conseguimos dar a volta, mas agora contra o Tondela não teve a menor hipótese, e eu já nem me lembro, eu acho que era isso que o Pedro ia dizer quando caiu, já não me lembro do jogo de Sporting com tantas oportunidades. Sem dúvida. Eu estive a ver o resumo no iScout e é o maior resumo que tem o Sporting lá. Não, a imagem que vem hoje na bola, a bola normalmente faz uma imagem que são duas balizas, com as bolas colocadas dentro da baliza quando são remates à baliza, e sim, bolas ao lado do... A do sim. Sporting são 13 remates dentro da baliza e para aí 5 ou 6 de volta da baliza, e a do Tondela é nenhuma na baliza e uma cá em cima do lado esquerdo. Eu vi. É um domínio avassalador do Sporting. É um domínio avassalador, faltou mais finalização, podíamos ter dado 5, 6, 7, mas a verdade é que o Sporting conquistou o mais importante, que era a vitória. Quanto a mim, conquistou e não falhou, e não falhou, não é? Não falhou, não falhou naquele momento crítico. Muitas vezes nós somos tão críticos e tão céticos em que aconteça, não é? Vamos jogar, podemos passar para primeiro, quantas vezes temos essas coisas claro. De falhar, e acho que isso foi importante também. Outra referência importante, que depois o Ruben Amorim também já falou, o Sporting defende melhor que o que defendia, porque permite poucos remates aos adversários, eu já falei isso no Patreon com tempos estatísticas, é das equipas que permite menos remates ao adversário, e vamos só dar o exemplo do Paços Ferreira. O Sporting permitiu um remate perigoso ao Paços Ferreira no jogo. O Futebol Clube do Porto sofreu 4 golos, só contaram 3. Portanto, existe uma diferença e o Sporting está a defender bastante melhor. Obviamente, eu acho que, por exemplo, o Neto não é jogador para titular, mas está a jogar e é esforçado. Nota-se que a equipa tem garra, tem muita juventude com muito valor, tem contratações que funcionaram muito bem, como Pedro Porro, que fez um grande golo e mais um belo jogo. Temos, obviamente, o Pedro Gonçalves. Depois já podemos falar mais à frente. Mariana faz uma pergunta sobre isso para eu explicar um bocado a transferência de Pedro Gonçalves para as pessoas entenderem. E depois, Nuno Santos, o próprio Fedal. E a verdade é que o Sporting conseguiu um banco de suplentes ontem, que só tínhamos um estrangeiro, Gonzalo Plata, Mateus Nunes tem dupla nacionalidade, Giovanni também tem dupla nacionalidade, e tudo jovens abaixo dos 23 anos. E portanto, o Sporting, nesse caso, acho que cresceu um pouco, mas agora, isto não invalida, obviamente nós estamos aqui a festejar, ou estar com os resultados, mas atenção, o próximo jogo é super difícil na cidade de Berço, diante do Vitória, e portanto o Sporting vai ter que ter muito cuidado. O Guimarães vai-nos proporcionar muitas dificuldades noutros aspectos do jogo, e portanto temos uma semana para preparar bem o jogo, como o Ruben Amorim disse bem, os jogadores é melhor não lerem nada, concentrarem-se só nos treinos, porque faltam muitos jogos. E o que nós queremos é, no final da 34ª jornada, estamos aqui a dizer que estamos em primeiro, porque isso é que conta. Não vale. Podemos andar o campeonato todo em primeiro lugar, mas o que interessa é a 34ª jornada. E nesse final é que se vai fazer contas. Agora, não somos os favoritos, não somos o plantel mais forte, temos que trabalhar, e isto tem que haver uma mentalidade lá dentro, fundamentalmente, e cá fora. Isto é jogo a jogo, mais nada. João, deixa-me dizer aqui uma coisa que é muito importante que tu estavas a dizer, que é a questão defensiva. A verdade é que o Sporting este ano não melhorou muito. Tem calma, não desmais, com o Leeds, este está a levar uma coça. A verdade é que o Sporting, em termos defensivos, olha, foi anulado. Não. Tem duas aplicações para nenhuma falhar. Ainda é uma para te deixar mais chateado, exato. A outra faz aquele barulhinho mais triste. Mas a verdade é que nós já tínhamos falado aqui da questão defensiva, e o Sporting, neste momento, só não é a melhor defesa, mas é a melhor defesa dos três grandes, só não é a melhor defesa, porque curiosamente, a melhor defesa do Campeonato Nacional é do clube que vamos jogar para a semana, é o Vitória Sport Clube. Só tem 3 golos sofridos, nós temos 4, mas o Benfica neste momento passou-nos porque sofreu 2, tem 5, mas a verdade é que nós, apesar de tudo, e de algumas queixas, seja na questão do Fedal, seja até do Adam, uns preferem, outros não, a verdade é que nós já tínhamos, desde o início do campeonato, se notou que havia E nós dos três, dos quatro gols que temos sofridos, dois foram num clássico, como nós já dissemos, que é sempre um jogo que até nem se supunha que se fosse, que se calhar houvesse quatro golos, mas acabou por acontecer. Mas a verdade é que, desse ponto de vista, nós até estamos bastante mais consistentes e muitas vezes os jogos começam-se a ganhar de trás para a frente. E eu acho que isso é muito importante. E para a semana vamos ter um teste muito interessante, porque é uma equipa que está a tentar regressar a uma forma ou a um momento que se esperava que começasse no início da temporada. O Vitória nasce de um projeto, não só com jovens jogadores que vêm de outras ligas da segunda divisão europeia, de segundas divisões europeias, no sentido de relançar as suas carreiras para outros clubes, como o caso do Marcos Edwards, que ainda agora ficou, mas há mais uma quantidade de jovens, pelo menos 6 ou 7 que lá estão. E apostou depois também ali na experiência de Ricardo Quaresma, obviamente, por todas as razões que sabemos, e tinha um treinador que não correspondeu àquilo que seria, que não correu, assim, o Silvio, por exemplo, mas depois o Tiago não correspondeu àquilo que seria expectável de uma equipa como a Vitória, que aposta este ano nessa juventude e em alguma experiência para fazer melhores resultados e para se batalhar. Parece-me que ainda está um bocadinho longe, ainda recentemente contra o Braga isso se viu, há ali uma diferença ainda grande entre o Vitória e o Braga. O Braga é uma equipa muito mais madura, um teste muito mais, nós quando jogamos com o Braga vai ser um teste muito mais incisivo e que vai colocar mais exigente também dessa parte, mas já para a semana vamos ter um bocado, agora, um teste importante. Agora, achar-se que o Tondela é o pior, não sei o quê, o Paço Ferreira, não sei o quê, epá, nós temos que ganhar a todos, e o importante é que temos que conseguir vencer a todas as equipas que normalmente e tradicionalmente, sejam os Tondelas que há determinados campeonatos, o Tondela, nós acho que foi a quarta vitória que conseguimos ao Tondela em não sei quantos jogos. O Tondela acho que houve um ano que nos tirou 6 pontos. O ano passado houve vários clubes que nos tiraram 4 pontos. Portanto, nós temos é que ganhar este. Agora, aí sim concordo, nada de euforias, nem pouco mais ou menos, mas eu já avisei aqui há algum tempo atrás que às vezes pode ser Ruben Amorim a salvar esta direção. Porque estas coisas, o futebol tem um lado perverso, e aí se a bola entra de uma forma tão considerável que eventualmente desse um título de campeão nacional, em vésperas de ano depois de eleições, a coisa muda para muita gente, e como vimos, acho que agora as eleições de Benfica foi muito importante para algumas, acho que alguns amigos do Benfica perceberam que às vezes as bolhas digitais que se criam e achar que se podem conseguir determinados resultados e depois leva-se um banho de realidade, e como nós sabemos, a televisão e os grandes jornais têm um peso muito superior na esmagadora maioria dos adeptos, como nós sabemos, para o bem e para o mal, e o Sporting tem sofrido muito disso nos últimos anos. E vocês que já resumiram quase o programa todo que eu tinha planeado. Pronto, adeus, até amanhã. Beijinho, Mariana, foi um prazer. Não, deixa estar que está aqui a dar sorte. Estava eu a perguntar, João, tu falaste já de Palhinha, já falaste de João Mário, já falaste de separar, e Tiago Tomás, que terminou o jogo com 24 sprints. O que é que achaste da prestação do menino da formação? É assim, as pessoas, eu li alguns comentários, acharam que Tiago Tomás não esteve assim tão bem. Eu, por acaso, discordo. Acho que, reparem, o Ruben Amorim, ao colocar o João Mário ao lado de Palhinha, mas ao colocar o Pedro Gonçalves fez quase terceiro médio. Portanto, vinha muitas vezes dar o apoio junto a João Mário, e Tiago Tomás subia mais para fazer os dois avançados juntamente com o Seporar. E o Tiago Tomás, apesar de não ter tido um jogo especialmente brilhante, e realmente complicou alguns lances, falhou noutros, mas tem um remate espontâneo, tem vários remates espontâneos. O Tiago Tomás tem, para mim, uma vantagem neste momento brutal em relação ao Jovane. É no capítulo defensivo. Porque o Tiago Tomás pressionou o jogo todo. Desde início ao fim, desde que esteve em campo, Tiago Tomás pressionou muito os adversários e não parou de correr. Isto desgastou bastante os adversários e ajudou-nos bastante a defender. Porque uma coisa é, se nós jogarmos, nós como jogamos com o João Mário e subimos mais a defesa, a pressão tem que ser mais bem feita. E isso foi o que foi conseguido nesse jogo. Se vocês repararem, João Mário é muito inteligente na ocupação dos espaços, mas Tiago Tomás pressionou muito o jogo todo. Ganhou muitas bolas, deu muito trabalho aos adversários, fez boas tabelas com os colegas de equipa. Obviamente tem que soltar se calhar melhor a bola, tem que ter melhorar a decisão, a capacidade de decisão, mas o Tiago Tomás tem muito de Müller, aparece muito na área e aparece em sítios para finalizar, isso viu-se no jogo, apesar de não ter conseguido finalizar, mas por exemplo faz aquele passe fantástico para o Seporar, que deixou a bola passar para o Pedro Gonçalves, e portanto e ele é um menino, e como tal ele está a crescer. A verdade é que jogar na ala, como estava a jogar, fazer a ala todo direito, é que estava a matar o Tiago Tomás, e por isso algumas pessoas ainda têm isso em consideração e acham que ele não tem capacidades, mas não, o Tiago não tem que jogar na ala, o Tiago tem que jogar o mais próximo possível da baliza, e ali do lado direito, por dentro, como ele jogou, é o melhor sítio por ele. Aliás, já tinha um golo no campeonato, já tinha um golo na Liga Europa. Se jogasse no Bayern Munique B, tinha se calhar capas de jornais, mas como joga no Sporting não tem. E, certo, portanto, há que dar tempo ao tempo e há deixá-lo crescer. A verdade é que Giovane está numa fase menos boa e Tiago Tomás jogou e bem. Não foi um grande jogo, é verdade, mas a verdade é que contribuiu para a vitória. E, fundamentalmente, as pessoas têm que começar a ver também um bocadinho do jogo sem bola. E Tiago Tomás, sem bola, cumpriu muito bem o que foi proposto para o jogo e ajudou a equipa a defender mais acima, mais em pressão e o Tondela com muitas mais dificuldades na construção do jogo. E falando aqui em construção do jogo e em passagem de bola para o último terço do terreno, Pedro, Dono Mendes, que voltou aqui a brilhar no jogo de ontem. Aquilo é mais um dia no escritório, não é? Como se costuma dizer. Nuno Mendes, acho que já não há palavras. É um miúdo que realmente tem uma qualidade incrível, tem um pulmão, como estão aqui a dizer, tem um conjunto de características que acho que não enganam ninguém. É um jogador que agarrou a titularidade e não a vai perder mais, tem sido importante, até já fez ali outras posições quando foi necessário, como aconteceu no jogo anterior, sem ser neste, do outro, e portanto, infelizmente o que me parece que vai acontecer é que no final do ano dificilmente conseguiremos manter no Sporting. João Castro põe-o na cave em janeiro. Também. Exato, nós podemos tentar fechar numa cave, mas dificilmente... Aliás, a comida de Natal eu vou deixar, a loteria e tudo para o miúdo. Tudo. Nós até lhe fazemos a árvore de Natal, se for preciso, sim, quando claro. O prendermos na cave. Mas a verdade é que é um jogador que não... Acho que todos os sportinguistas estão rendidos. E é daqueles exemplos que nós já no passado aqui falamos, não é? Há sempre aquela ideia, é um miúdo, 18 anos, mas vamos pô-lo a titular. É óbvio que... Há duas coisas que são importantes. Olha, numa equipa nunca podemos ter só jovens, isso não funciona, e dificilmente uma equipa de 11, equipa profissional que está numa liga, bem, enfim, digamos que a sexta liga europeia, como está atualmente no ranking, se consideramos o ranking dos clubes com acesso às competições europeias, atualmente somos o sexto, mas a verdade é que não é possível ter tudo, jogadores da formação. Agora, é possível ter uma boa base da formação, depois misturada com um conjunto de jogadores com experiência, com qualidade e tudo aquilo que nós já falamos aqui diversas vezes, mas depois também há outra ideia importante, que é aquela coisa de, o miúdo tem 18 anos, não dá. Epá, quer dizer, há o exemplo mais sonante de todos, talvez, que seja o Messi, que começou a jogar praticamente com 17 ou 18 anos, já não me recordo, a estreia dele até terá sido, foi aqui no Dragão, mas depois no Barcelona começou com os 18 anos, e são casos, mas a verdade é que este é um caso em que ele não ganhou, não foi preciso ir lá para fora, como há casos em que aconteceu. Já tivemos o caso do William Carvalho, já tivemos o caso do Adrián, que foi para a Académica, o William foi para a Bélgica, regressaram e foram jogadores fundamentais nas equipas principais de Sporting, e nós sabemos que muitas vezes aí coloca-se agora por vezes a questão se no Max não seria interessante acontecer isso. Eu até acho que o Max continua a ganhar, é difícil. Acho que por um lado pode ganhar experiência mesmo com o Adán cá, como também pode... Acho que não pode passar mais que uma época. Exatamente, acho que sim. Acho que é coisa. E provavelmente, por exemplo, eu talvez apostasse na Taça da Liga e na Taça de Portugal, se calhar no Max, deixava o Adán para o campeonato, por exemplo. Mas isto para dizer que os jogadores jovens... temos que os apostar, se seja o técnico, seja a equipa técnica, olham para este determinado jogador e percebem que ele deve jogar, não é a idade que deve ser um impedimento para que ele seja um jogador titular e neste momento até bastante importante na equipa e no 11 titular do Sporting. Deixa-me só responder aqui ao João Fernandes, estava-me a perguntar se o Tondela merece estar na Primeira Liga. O Tondela merece estar na Primeira Liga porque o ano passado ficou em lugares que permitem estar na Primeira Liga. Tão fácil quanto isso. Portanto, não podemos menosprezar o trabalho que é conseguido na época passada. É a mesma coisa dizer, o Sporting merece estar na Liga Europa. pá, o ano passado ficou em quarto lugar, portanto, mereceu o que teve, que foi ir às preliminatórias. É o que temos, são as regras, portanto, este ano vamos ver. Se o Tondela não tiver qualidade para estar na Primeira Liga, vai descer no final. Portanto, o final do campeonato é o somatório, obviamente, de todas as exibições e todos os jogos. E já agora aqui o Sporting 1-2-3 aqui nos comentários deu outro bom exemplo, do miúdo novo, o Fati do Barcelona, por exemplo, é outro bom exemplo. Não, deixa-me dizer, Pedro, sobre isso, é uma coisa. Para mim, a minha ideologia é, o talento não tem idade. Claro. Exato. Portanto, para nada, João. É que normalmente para nada, não é? Sim, para nada. Não é só a Sheila quer ver a minha camisola e, portanto, eu vou mostrar aqui em primeira mão. Espera aí, agora sim, não. Espera aí, que eu ponho isso. Espera lá. Foi a Sheila que pediu e, portanto, vou mostrar a minha suéte. E era só para mostrar para a Sheila que ela merece e, portanto, para mostrar a suéte que ela já tinha pedido. E, portanto, o que eu queria dizer ao Pedro, isto é muito fácil quanto a mim... Eu acho que aquilo que estavas a dizer é que está certo, que é, o treinador não tem que ter medo de apostar no jovem por ter 18 anos, ele tem que se assegurar é que ele tem talento e qualidade para jogar. Se tem lá um de 35 e tem um de 18, e o 18 dá-lhe mais garantias e tem mais talento, pá, para mim é igual ao litro, para mim ele tem que jogar, ponto, é só isso. Isso acontece em todos os clubes do mundo, não é? Vemos aí grandes jovens a aparecer, como tu me disseste, o Fati, o próprio o Pedri do Real Madrid, há muitos jogadores que aparecem com olha o Mbappé, quer dizer, não punham o Mbappé a jogar, porque era novo? Exato. Pá, não faz sentido, tem qualidade? Claro. Joga, não tem qualidade, não joga, e se virem, depois há duas coisas, há aqueles que têm talento, mas com a pressão de jogar nos séniores, nós temos casos desses. Com a pressão de jogar nos séniores, não se conseguem logo adaptar e então é necessário rodar, e há aqueles que têm talento e personalidade suficiente para aguentar a pressão, que jogam e mostram serviço, como é o caso do Nuno Mendes, não é? Sem dúvida. Já agora, e pegando aqui na pergunta do Adão, o Luís Filipe tem o que é preciso para roubar o lugar ou separar? Força, João, podes responder. Neste sistema, acho que não. Nesse sistema, acho que não. Eu bocado disse o Pedro do Barcelona, claro. Eu disse o Real Madrid, estava aqui a ver notícias e confundi o Real Madrid com o Barcelona. O Barcelona espero que não feche, porque está quase na falência, foi o que se ouviu hoje, que é um caso interessante para o Pedro falar no Bancada 160. E há outro cá em Portugal que também não está nada fácil. Claro. E há outro aqui em Portugal que a coisa também não está nada fácil. Por isso é que no mercado, e nós alertamos aqui, porque é que mercado... Exatamente, o Castro falou aqui várias vezes... Porque é que o Porto tinha alterado a sua estratégia de negociação, porque sabíamos muito bem como é que determinados negócios estavam a ser feitos, porque já se previa o que iria acontecer no relatório de contas, que acabou por mostrar um resultado líquido de 116 milhões. Mas sim, mas voltando ao Luís Filipe, também já falamos aqui um bocadinho disso, mas força, Castro. Acho que o Luís Filipe, primeiro, está recuperado de uma lesão chatíssima e acho que não deve estar 100%, ou se está, ainda falta a condição física. Lembra-se que o Luís Filipe é um jogador que, em termos de ADN, tem uma tendência a engordar e, portanto, tanto parado é mais difícil depois arrancar. E depois, em relação ao lugar de Sporar, Sporar ataca muito mais a profundidade com o Luís Filipe. O Luís Filipe é só basicamente um jogador da área e, portanto, é muito mais importante um jogador com a capacidade física de Sporar, que é para pressionar, que é para atacar a profundidade, do que o Luís Filipe. Agora, pode ser um jogador importante ao banco, obviamente, para entrar em casos em que o Sporting precise de um ponta-lança fixo. Mas eu já reparei uma coisa, é que o Ruben Amorim tem apostado no Pedro Marques ao banco. Sim. E o Pedro Marques tem jogado bem nos jogos que fez pelo Sporting, neste caso pela equipa de reservas. E, portanto, Pedro Marques é um bocadinho mais parecido que Sporar. É um bocado mais parecido com o Sporar do que o Luís Filipe, obviamente. E, portanto, eu denoto aqui uma tendência ao Amorim, em que está a pôr o miúdo no banco, e não sei se não estará a treinar o miúdo para ser uma opção. Ok. É uma questão de esperarmos para ver. Deixa só dizer aqui uma coisa, Mariana. Sair em janeiro. Falou aqui na questão do peso, e toda a gente sabe que jogadores pesados só há um, Bruno César, que marcou este fim de semana, só para ficar esta nota gravada, e assistiu. Só para ficar esta nota aqui gravada, para destruir dado. Deixa-me dizer também, eu não quero ser injusto, deixa-me dizer que o Sporting também tem um avançado que eu aprecio muito, que é o Leonardo Ruiz. Sim, tem estado a jogar bem no Logronhas. Tem estado a marcar, eu acho que marcou outra vez. Eu tenho visto alguns jogos da segunda liga por causa do Pedro Mendes, e vi o jogo do Logronhas contra o Almeria, por exemplo, onde ele jogou, onde ele teve várias oportunidades, e ele... E está ali um jogador muito interessante. E deixa-me dizer que o Leonardo Ruiz, eu sempre gostei dele mesmo quando ele era do Porto, depois ele veio para o Sporting, teve uma passagem muito difícil aqui no Boa Vista, eu acompanhei um bocadinho de perto, e falhou em dois momentos muito chaves da época, e depois foi encostado pelo treinador, e depois quando mudou o treinador, então acabou. Depois faz uma excelente época, depois no Varzim, agora emprestado para a Espanha e está a render, e portanto é um avançado muito interessante, apesar, obviamente, de ainda estar à procura do seu lugar, mas é verdade, é sempre aquilo que eu disse, o mercado espanhol da segunda divisão é um mercado muito bom para emprestar os jogadores. Primeiro, há a hipótese de eles jogarem, segundo, é menos competitivo que a primeira divisão, mas é suficiente competitivo para eles crescerem, e depois é uma montra. E o que é que isto quer dizer? Ele poderá não ser jogador para o Sporting, o treinador poderá não o querer, mas é um jogador vendável e é um jogador que poderá render. E, portanto, a segunda liga espanhola é um campeonato, é um destino muito interessante. E é um campeonato, nós estamos sempre muito habituados a falar, obviamente, do Championship, não é? Inglaterra, que é sempre um campeonato muito complicado. Aliás, o Bancada 160, em princípio, da manhã vai ser, tem a ver com as dificuldades do futebol inglês para os clubes que estão a passar muitos problemas financeiros e as medidas que um estudo que foi lançado agora recentemente para propor algumas alterações e que aqui em Portugal também, porque isto vai ser duro, porque com novos lockdowns, com novas faltas de público no estádio, há clubes que não vão aguentar e em Inglaterra estão mesmo clubes já a passar algumas dificuldades e do empréstimo que o Championship tinha pedido à Premier League, dos 250 milhões foram 50 milhões para já e há aqui umas medidas que agora vão ser alteradas, mas a verdade é que a segunda liga espanhola, que é uma liga que tem, é um campeonato que tem 22 equipas, este ano, é um campeonato duro também, e só relembrando, tem o Espanhol que está em primeiro lugar, tem o Sporting de Gijón, tem o Mallorca, tem o Rayo Vallecano, o Leganés nos primeiros lugares, por aí fora, clubes, o Málaga, por exemplo, o Almeria, o Girona, clubes que, o Tenerife está cá mais para baixo, o Zaragoza também está cá mais para baixo, clubes que já jogaram, o Alcorcón, que ainda há pouco tempo esteve na primeira. O Zaragoza ganhou uma taça das taças, não se esqueça. Exatamente, portanto estamos a falar de equipas que têm algum peso, que é um campeonato extremamente duro. O Benfica foi contratar o Darwin à segunda divisão espanhola. À segunda divisão espanhola, e é um jogador que aparentemente tem qualidade. O Suárez, que está também agora no Granada, mas está na primeira divisão, mas também jogava na segunda divisão espanhola. O Luís Suárez, por acaso, infelizmente não o conseguimos contratar, mas, ou seja, existem valores, jovens jogadores muito interessantes nessa segunda liga espanhola, e é preciso estar muito atento. E o senhor é muito bem. Castro, é da tua família, é o Rubén Castro. É o meu primo. É de Cartagena. Primo. Ele trazia-me caramelos ao domingo. Exatamente. Torresmos, não é? Torresmos, exato. Bem, voltando aqui ao Sporting, apesar da muito boa exibição contra o Tondela, vem um jogo complicado. Pedro, um jogo contra o Vitória, como dizíamos há pouco, que é uma das melhores defesas do campeonato e que já provou que este ano vem e vem para jogar e para ganhar. Sim, nós temos sempre dificuldade. Bem, para já temos uma vantagem, não é? Às vezes estas coisas também são vantajosas para nós, não vamos ter o público que normalmente é dos poucos estádios do país onde às vezes somos abafados nos cânticos e eu ainda relembro-me de há dois anos o que lá sofremos, que quase que nem se conseguia cantar da forma como nós fomos, acho que foi há dois anos, ou nem sei se foi a época passada, onde fomos bem abafados por eles, quando estava o estádio completamente cheio. Portanto, temos essa vantagem que não vai haver a pressão do público, e como nós sabemos, a pressão do público em Guimarães, do Vitória Sport Clube, é sempre um fator importante para a equipa da casa. Portanto, temos esse lado. Depois... por um lado, o Vitória acabou por ter uma chicotada psicológica que eventualmente poderá, digamos, eu não digo que funciona, será que funcionou ou não, porque eles entretanto perderam o Dermi Minhoto, mas foram ganhar ao Bessa, portanto, nos últimos quatro jogos têm três vitórias, perderam o Dermi Minhoto agora. Sim, portanto, eles foram, só para recordar, foram ganharam em casa ao Paço Ferreira, depois foram ganhar ao Bessa, depois perderam em casa com o Braga e foram ganhar ao Gil Vicente. Portanto, perderam ali o clássico, mas é um clássico, um derby minhoto, que é sempre um jogo de triplo, um bocadinho como o que nós tivemos aqui por Sporting, mas vamos passar algumas dificuldades e há pouco estávamos a referir a questão defensiva do Vitória Sport Clube, da subida de rendimento e, portanto, temos que, mais uma vez, com tudo, e o treinador é o antigo treinador do Santa Clara, se não estou em erro, João Henriques, não é? Sim, bom treinador. Um treinador que poderá transformar esta equipa do Vitória, naquilo que certamente a nova direção quererá, e portanto nós temos que sem dúvida entrar para conquistar mais uma vitória, e vamos ver em que situação é que vamos, não é? Porque esta questão, eu sei que ainda é cedo para falar, o Benfica está no intervalo, e nós só temos é que olhar para nós, obviamente, e pensar nos nossos jogos, mas é uma situação interessante do ponto de vista do que se calhar estaríamos aqui à espera do Sporting, mas os jogos são todos importantes, claro, mas é óbvio que há uns um bocadinho mais importantes do que outros, dadas a qualidade do adversário e as vontades que o adversário tem, e portanto nós temos que ir para cima deles e procurar os três pontos, obviamente é aquilo que nós estamos à espera, e eu acho que esta equipa do Sporting tem, não tendo as competições europeias, para minha pena, porque eu, e para mim e para nós, porque é óbvio que eu queria estar nas competições europeias, nem outra coisa se pode pensar. Até para ganharmos a Manchester United, não é? Claro. Exato. Sempre a final da Liga, não dá, porque não estou na Champions, mas pronto, pode ser para o ano, mas do ponto de vista de descanso, é óbvio que nós acabamos por ganhar qualquer coisa, temos menos minutos em termos de jogo, e sabemos que isso é que conta muitas vezes, basta ver ainda agora o Bruno Fernandes no Manchester United, a quantidade de jogos que eles estão a fazer, e como ele ainda ontem jogou muito menos, e como tem sido poupado em alguns jogos, tinha sido poupado no jogo das competições europeias. A verdade é que nós temos que olhar para estes jogos e encará-los, nós precisamos de ganhar e não podemos. Eu tenho um jogo instalado contra o Vitória Sport Clube em Guimarães, que foi no ano do título do Benfica 2015-2016. Muitas vezes só se recorda do Brian Ruiz e do falhanço em Alvalade, que obviamente é um falhanço que nos custa a todos, a mim especialmente e a todos nós, mas foi ali à nossa frente, pelo menos no meu caso estava naquela bancada, porque fomos no célebre comboio do Sporting, que desta semana recordamos nos três comboios que existiram, fui nos três e foi provavelmente as melhores experiências que tive enquanto Sportingista da minha história, enquanto adepto deste clube e de histórias incríveis e de momentos fantásticos que passamos naqueles três comboios que se realizaram, mas aquele jogo em Guimarães onde falhamos N oportunidades num 0-0 fez muita diferença, teríamos entrado em Alvalade completamente líderes, a não precisar de vencer e da sofrigão que trouxe quando sofremos o golo, e portanto esse jogo, lembro perfeitamente, custou muito, estava cheio o estádio, e portanto nós temos que estar lá e temos que ir para cima deles e acreditar que vamos ganhar e pronto, e acreditar, porque eu acho que esta equipa tem muito para crescer ainda, e é uma equipa que eu acho que com o tempo, como um pouco o João estava a recordar, o caso do João Mário, ali jogadores, o Palhinha, que à medida que vão tendo mais minutos, a coisa vai correndo cada vez melhor, pelo menos, aparentemente. É o que eu sinto. Assim esperamos. João, equipa que ganha não mexias na equipa para o jogo com o Vitória? Tinha que analisar um bocadinho melhor o Vitória, mas provavelmente se calhar não mexia na equipa. Agora, uma das coisas também que faltou dizer ao bocado na análise do Tondela é que se calhar o treinador do Tondela também não contou que Ruben Amorim jogasse com ponta-lança. Se calhar acreditou na teimosia de Ruben Amorim até ao fim. Ele falou isso na conferência de imprensa. Do final do jogo. Eu não ouvi, porque estava a ver muito mal o jogo e depois me desliguei logo. Mas falou, portanto, só revela que tem razão naquilo que disse, porque se calhar não estava à espera, se calhar logo de Sporar ou de João Mário, se calhar isso mexe sempre um bocadinho. Mas, por exemplo, só para falar, o Vitória foi ganhar a Barcelos, e foi ganhar a Barcelos deixando no banco, por exemplo, o Edwards. Exatamente. Deixou no banco o Edwards e deixou no banco, por exemplo, o Rochinha, que foi o jogador do golo. E, portanto, deixou dois extremos perigosíssimos no banco. E, portanto, o Guimarães jogou com uma equipa com uma média de idade de 25 anos. É uma média relativamente baixa e boa para uma primeira divisão. Tem um central que eu gosto muito, que é o Munim, que foi contratado. O lateral era o Saco e ele decidiu pôr o Otará, e é um bom jogador e mostrou realmente em Barcelos que tem e qualidade. O Miguel Luís, que já foi nosso, não é? Tem o Miguel Luís, que também jogou. Tem um avançado muito perigoso quanto a mim, que é o Bruno Duarte. Fala-se poucos dele, ele tinha lesionado no início e agora recuperou. E o Guimarães, com o Bruno Duarte em campo, é muito mais perigoso. E, portanto, o Sporting tem que ter muito cuidado. Eu acho que o jogo vai ser muito disputado, a meu ver. O meio campo vai ser decisivo. E ainda bem que temos Palhinha, neste caso. O meio campo, sem o Palhinha em Guimarães, seria bastante perigoso. Mas, obviamente, temos condições... E curiosamente, o Guimarães sofre poucos golos, é a melhor defesa. Considero, mas isso era ao início com o Tiago, que achei sempre que a defesa não era um ponto forte deles, mas a verdade é que com este treinador já penso um bocadinho diferente, ou seja, ele já foi começando a mudar as peças e já percebeu como é que a equipa defende melhor, e isso é muito importante para a vitória de Guimarães. E depois tem aqui aquilo lá na frente, tem jogadores imprevisíveis, não é? O Edwards, Quaresma, o próprio Maddox, o Bruno Duarte, o Rochinha, e portanto vai-nos pôr em sobressalto a maior parte do jogo. Atenção ao Guimarães. E Pedro, há bocado aqui vi uma pergunta que já perdi aqui no meio do chat, mas perguntavam se achas que o Daniel Bragança pode encaixar no 11 também, em conjunto com o Pote. Eu estou como o João diz, eu não sei se vai mexer na equipa, é difícil também perceber se fará muito sentido neste momento mexer na equipa no meio campo que entrou contra, com Palhinha e com João Mar. Sinceramente, eu diria que não, nesta altura entrar, mas Mariana, para mim o mais importante, que é aquela história sempre de quem é que vai ser o titular e se é este o titular ou se são sempre os mesmos, para mim o que é mais importante é isto que já estamos a fazer, que era uma coisa que não fazíamos no passado, que é estamos a discutir quem é que pode ser titular porque achamos que temos jogadores no banco que merecem ser titulares, que era uma coisa que era muito difícil de falar, por exemplo, no passado, o ano passado e mesmo há 2 anos, que é uma dificuldade em saber quem são. Era fácil o ano passado dizermos que o nosso meio-campo era este, o ataque era aquele, e olhávamos para o banco e não tínhamos hipótese nenhuma. Aqui não, temos aqui jogadores. O Daniel Bragança é sem dúvida um jogador que tem muita qualidade e eu acho que pode entrar. Agora, o que pode acontecer é, no caso de... e só quem está nos treinos e o treinador saberá melhor... É se, eventualmente, por questões físicas, se faz mais sentido entrar porque sai, porque imagina a Palhinha poderá estar com... Enfim, acho que não vai acontecer nada disso, não me parece que estejam a passar por essa necessidade, mas acho que poderá ser qualquer coisa por aí. Agora, sinceramente, não estou a ver se Ruben Amorim vai mexer na equipa ou não, talvez não arrisque. E deixe estar, não sei, vamos esperar. Acho que para mim o que eu acho é aquilo que eu estava a dizer. O que eu acho mais importante é nós termos soluções, várias soluções para diferentes posições. Embora no ataque entre Sporar e Tiago Tomás, um pouco mais, porque o Filipe não está a contar. E acho que Giovanni é uma peça que está a queimar quando está naquela posição, e portanto isso para mim é que é o mais importante. Há aqui escolhas e há planos alternativos para quando as coisas não estão a correr, porque nós sabemos, nem sempre vão estar a correr como nós queremos e como o treinador quererá, e é preciso estar preparado para fazer essa alteração. Mas aí eu deixo para o João, não sei se ele entende que acha que João, que Daniel Bragança vai entrar a titular. Eu sinceramente acho que não. Acho muito difícil, porque o jogo correu bem no meu campo e acho que não fazia sentido agora voltar a inverter e entrar Daniel Bragança. Ia ser quem? João Mário? Pois era a questão, era o que estavam aqui a apontar. E se Palhinha ficar indisponível, entrava para o lugar do Palhinha e jogaríamos com João Palhinha e João Mário? Um treinador como o Amorim, que privilegia a defesa, sem sofrer poucos golos, e a 6 mete o Daniel Bragança. Não faz sentido, apesar de Daniel Bragança ter grande qualidade. Se fosse para um jogo em casa contra um clube mais pequeno, em que tivéssemos muito mais posse de bola, mas não. Se Palhinha estiver indisponível, joga Matheus Nunes, não tenho menores dúvidas disso. Sim. Se João Mário estivesse indisponível, aí sim podia jogar Daniel Bragança. Depois também não faz sentido Daniel Bragança jogar como falso 9, tirando-se para ar. Vamos perder a presença na área, vamos voltar ao mesmo. Portanto, acho que Daniel Bragança vai ter que esperar a sua oportunidade, vai aparecer na Taça da Liga, vai aparecer em muitos jogos. Isto também de ter 5 substituições beneficia os treinadores. E beneficia quem tem mais banco, né? 5 substituições beneficiam os treinadores que têm mais banco. Agora não tenho dúvidas, se João Mário tiver, ou o Sporting precisar de ter outro médio, se João Mário não tiver a ter um bom jogo, ou se for... E eu acho que já mostrou toda a sua qualidade. Ah, é que tinhas ficado freeze, ficou freeze, mas já ficou freeze, o som andou, mas ficaste parado. Mas já repetaste. E pegando aqui então, ainda sobre o jogo com o Tondela e sobre o jogo com o Guimarães, que aí vem. Pedro Neto, que, como diria o Castro, como disse o Castro há pouco, é um jogador que é esforçado. Nota-se que faz um esforço para fazer valer o centro da defesa, mas Eduardo Quaresma continua no banco. Eu já aqui no passado disse isso e mantenho. Eu acho que o Neto não é jogador para ser titular do Sporting. Acho que temos que procurar melhores opções. Agora, Neto, mas não quer dizer que Neto não possa ser importante para a equipa, talvez como um bom suplente. Não gostaria que tapasse a possibilidade de entrarem os miúdos ou de entrarem jogadores que vêm da formação. É um jogador que, como nós vimos, já não é a primeira vez que dá conferências de imprensa pós-jogos absolutamente fundamentais, em que mostra ali um bocadinho como às vezes também é necessário este tipo de jogadores que têm outra experiência, outra vivência, e como ainda fez ainda agora após este jogo. Agora, isso não conta dentro de campo, não é? Conta para nós, pode nos entusiasmar, é interessante, mas não é, é evidente que não é, não me parece que seja jogador para ser titular no Sporting. Vamos ver, Eduardo Quaresma continua de fora e Gonçalo Inácio está ali à bica e à espera de ter as suas oportunidades. Eu diria que vamos entrar na mesma com este trio defensivo, não, ele não vai mexer. Acho muito difícil ele mexer nesta altura, e a verdade era aquilo que estávamos a dizer: temos 4 golos sofridos, somos a segunda melhor defesa. Seria um bocadinho antagónico de um momento para o outro, então vamos mexer porquê? Ok, é lento, não é jogador, sabemos isso tudo, mas a verdade é que para já tem estado a funcionar. Quando houver razões para ele mudar, certamente ele poderá mudar, ou então, quando outros jogadores que estão ali, como é o caso do Quaresma, que ano passado jogou mais vezes, se nos treinos mostrar essa capacidade, certamente terá a sua oportunidade. Eu também, pessoalmente, gostaria de ver mais o Quaresma do que o Neto. No entanto, neste momento, e privilegiando, obviamente, os resultados e aquilo que está a contar, acho que não há razão nenhuma para se mexer. Claro, e deixa-me dizer que Ruben Amorim não mexe muito no jogador se aquilo estiver a funcionar. Claro. E depois, eu já percebi que Ruben Amorim, o que ele deu à equipa de experiência é no setor defensivo. Um guarda-redes experiente, 3 centrais experientes. E depois na frente, aí sim pode pôr os jovens. E reparem, ele não está abdicado a esta ideia. Isto porque o Quaresma infelizmente teve Covid. Portanto, abriu ali uma oportunidade ao Neto. O Neto entrou, agarrou a oportunidade, porque o Pedro diz, isto é factual. A verdade é que o Neto ainda não fez um erro clamoroso que tinha dado golo, e isso podia ser um indicador para uma troca. Pelo contrário, não fez. É pior com a bola de Quaresma. Quaresma dá muito mais condução de bola, é melhor o passe, é mais rápido, e aí sim Quaresma é superior, quanto a mim, a Neto. Mas ele meteu o Neto. Está a funcionar, está a sofrer poucos golos, e ele não vai mexer. É tão simples quanto isto. E, portanto, e a verdade é que ali aqueles 4 atrás são os pilares da experiência da equipa. E ele vai mantê-los ali até um falhar ou um errar. O mesmo acontece, por exemplo, para o Adam. O Max só vai ter uma oportunidade um dia que o Adam falhar ou já não transmitir a mesma confiança, ele muda. Quanto o Neto estiver ali e a dar a confiança, e depois também é muito importante para o balneário, eu acho que esses trechos são fundamentais no balneário, pelo que eu sei. Ele vai manter os 3 até vir que realmente Quaresma já tem outra capacidade, se calhar em termos de experiência ou em termos de dar algo mais à equipa que peça num ou outro jogo, mas até lá ele não vai mudar isso, podemos ter certeza que os 4 de trás estão firmes. E a equipa que ganha não mexe, e deixa-me concordar com o filho do Abel, só deixar aqui a nome. O filho do Abel, e é normal, eu até pus a mensagem que ele diz, que obrigou-me a dizer que adora o Max, mas é normal que os mais novos olhem para jogadores que vêm da formação, que têm... A minha filha é o jogador preferido, é o Max. É normal, e aliás, eu já dissemos aqui várias vezes isso, acho que vale a pena ouvir o Sporting 160 em que ele veio cá, porque é um bom indicador para perceber que tipo de pessoas estamos a falar e o que é o Luís Maximiano. Claro. E é um grande guarda-redes. Um grande guarda-redes, e que eu não tenho dúvidas que terá o seu tempo e terá a sua oportunidade, e como já teve e vai voltar a ter, e o Sporting tem que o tratar bem, obviamente. Só deixar aqui a nota de que, obviamente, tanto eu falo do Max, tanto eu digo que quero o Max ser titular, mas a verdade seja dita, se o melhor para o Sporting for ter o Adam, por muito que eu goste do Max, eu sei que ele terá a sua oportunidade. Claro. Portanto, cá estarei à espera do momento em que ele voltar a titular e eu estarei feliz nesse dia, da mesma maneira que estarei feliz com todas as defesas do Adam. Eu me lembro quando queria o Sporting. Ainda me lembro quando queria o Stojkovic em vez do Rui Patrício e batalhei ali para que o Rui Patrício não tivesse logo a sua oportunidade e depois ele teve e transformou-se naquilo que sabemos. E o Max não cometeu nem metade dos erros que cometeu o Rui Patrício. É verdade, e o Patrício no início sofreu bastante. Estão-nos muitos pontos. Muitos pontos e teve ali muitas dificuldades, mas na altura apostaram nele e bem e acabaram por, e ele acabou por evoluir muito. Paulo Bento foi teimoso a favor do Rui Patrício e tinha a sua razão. É verdade, também, enfim, vale a pena agora estar aqui. Bem, enfim, depois o final é que não foi o melhor, mas isso já são contas de outro rosário. Já não tem a ver com valores técnicos, mas com outros valores. Já são 500 em todos os sentidos. Meninos, o programa já vai longo, o Sporting continua líder do campeonato. Pedro, algo que não acontecia desde que foram atribuídos 3 pontos por jogo. Sim. Não acontecia 6 pontos sobre o Porto, era isso. Os 7 pontos sobre o Porto. Exatamente. Sim, e isso mostra que o Porto tem ali alguns problemas e o Porto tem um dos piores arranques, acho que eu vi hoje, acho que era dos 25 anos ou assim, uma coisa qualquer já, mas é irrelevante. Mas é aquilo que nós estávamos há pouco a dizer, nós nesta fase nós temos que olhar para nós, para os resultados. Eu ontem ainda pensava, bem, ganhar já me chegaria, mas ganharmos e jogarmos bem já é importante, porque voltamos sempre àquela história, com o Kaiser também ganhávamos, mas depois houve um alto que não estávamos a jogar bem e a coisa iria dar para o torto e acabou a dar mesmo para o torto, embora também com outros problemas que não só o treinador. Mas a verdade é que nós temos que olhar para nós, temos que fazer os nossos jogos, enquanto estivermos, é aquela história, enquanto matematicamente depender de nós e estivermos e os nossos resultados forem o suficiente para atingir os nossos objetivos, devemos focar no Sporting. Há coisas que nós não controlamos, não controlamos os resultados que os outros fazem, não controlamos as arbitragens que continuam uma verdadeira miséria em Portugal. Eu já nem vou focar só no Sporting nem nada, é transversal, é uma coisa que é absolutamente miserável ver o estado em que está a arbitragem em Portugal, o estado em que está a chegar o futebol, o estado em que está a discussão do desporto, nomeadamente o futebol em Portugal, seja neste clube, nos outros, enfim, está-se a atingir um ponto que é uma pena, mas é o que nós temos que nos focar é em nós. E, portanto, o nosso objetivo é, independentemente se o Benfica vai perder hoje ou se não vai, não faço a mínima ideia, acho que ainda está a perder. Não sei quanto é que está. Ainda falta 2-0, ainda faltam 20 minutos. 2-0, ainda faltam mais ou menos 25 minutos. Pronto. Mas independentemente disso, o que nós temos é que nos focar no nosso objetivo. E o nosso objetivo agora é, no sábado, o jogo é no sábado, vencer. E enquanto eu já ficava contente que nesta primeira fase, vamos por objetivos, que nós dobrássemos o ano ali, na luta pelo título. Dobrar o ano na luta pelo título é uma marca psicológica, às vezes, para o Sporting. Já não diga questões do Natal e aquelas histórias todas, mas é uma... Chegas ao mercado de inverno com a possibilidade de comprar um ou outro jogador. Um ou outro, e sabes onde é que... Normalmente, se repara, porque se chegares ao Natal, imagina o Natal, vésperas de... E eu não estou a dizer o Natal só por dizer Natal. Natal porque é também a véspera da abertura da janela de inverno. Tu chegas ali e se estiveres na discussão, tu consegues perceber quais são as tuas lacunas à partida. Poderão não ser muitas lacunas. É uma defesa central para o lado direito. Exatamente, mas tu sabes bem quais são as tuas lacunas e, à partida, estás a jogar qualquer coisa, eu não vou dizer melhor, mas pelo menos não tão mal do que os outros para estares ali nos lugares de cimeiros, porque o ano passado, por exemplo, o campeonato foi miserável, o campeonato português, ninguém queria ser campeão entre Porto e Benfica, cada um jogava pior, então aquele final é incrível, ninguém queria ganhar, mas a verdade é que se chegarmos ali a janeiro e pudermos cirurgicamente acertar ali numa contratação que nos seja vantajosa, essa para mim é a primeira barreira. A primeira barreira é chegar ali ao Natal e estarmos na discussão pelo título. Já ficava contente se isso acontecesse, se encararmos a Taça de Portugal como uma competição absolutamente fundamental, uma competição histórica, uma competição que nos orgulha, que nos deve orgulhar a todos sempre que conquistamos aquela taça, por tudo o que representa para o futebol em Portugal, porque não representa só uma vitória no Jamor, representa uma competição que passa por todos os clubes, ou por grande parte dos clubes profissionais, e até, e não só, a nível nacional. E, portanto, depois a Taça da Liga eu já dou de barato, já ganhamos, pá, sinceramente eu acho que a Taça da Liga vai ser uma competição... Não, Pedro, eu acho que era muito importante a Taça da Liga para rodar os jogadores que não jogam. Eu apostava definitivamente... Bragança, Quaresma, este ano, meus amigos, a Taça da Liga só joga... até podem pôr o Paulinho a jogar. Só joga aos jogadores novos, aos jogadores que querem ter oportunidade para a primeira equipa. Não cansar, nem colocar outros jogadores. Aliás, essa taça devia de ser completamente reformulada, porque atualmente não tem interesse absolutamente nenhum qual campeão de inverno, qual palhaçada, que aquilo não interessa a nada. Aquilo é quase um massajar de ego da Liga Portuguesa. E, portanto, passar ali o ano já seria... Já comia melhor o bacalhau, que é uma coisa que às vezes me custa tanto. Não me custa comer o bacalhau, porque eu adoro bacalhau, mas custa-me porque... Custa a situação em que nós estamos, e o ano passado custou bastante. Por esta altura já tínhamos sido eliminados da Taça de Portugal pelo Alverca. Eu recordo-me porque estava fora do país e foi em outubro, exatamente, na segunda ou na terceira semana de outubro. E, portanto, é esse marco para mim, e nós temos que ir objetivo a objetivo. Calmamente olhar, ver e executar este plano, e depois no próximo ano cá estaremos para continuar a falar sobre isso. E os resultados aparecem, meninos. O programa já vai longo, mas a verdade é que ainda nos sobra tempo aqui para as notas finais. João Castro, começa. Eu vou falar sobre Pedro Gonçalves na minha nota final, porque ontem estive a pensar e a conversar com pessoas que têm também inteligência futebolística, e a verdade então, é que... Não foi comigo que falaste. Não foi comigo. A verdade é que o Pedro Gonçalves, eu disse aqui e disse também no segundo posto, que Pedro Gonçalves fazia-me lembrar um bocado Bruno Fernandes, pela liderança, pela raça, obviamente pela qualidade técnica, mas fazia-me lembrar. E quando foi a contratação dele, muito se falou que Pedro Gonçalves era muito caro, vocês lembram-se. E eu disse aqui que só seria caro, só iríamos fazer essa conta no final. E isso está gravado, só iríamos fazer essa conta no final. A verdade é que Pedro Gonçalves, obviamente, não foi um jogador barato, mas só poderemos deixar achar que for caro depois no próprio final. Isto porquê? Porque uma coisa que me falaram, e ontem tive a saber disso, o Pedro Gonçalves, o negócio, que também houve outros interessados, neste caso o Futebol Clube Porto, o negócio foi muito perentório por parte de quem tem o passe do Pedro Gonçalves. Era... só iam vender 50% para Pedro Gonçalves. Portanto, não havia cá mais, nem havia cá menos. Ou queriam, ou não queriam. Isto porquê? O Famalicão rapidamente percebeu, e quem tinha o passe, que o Pedro Gonçalves ia dar muito dinheiro. Portanto, Pedro Gonçalves estava a fazer uma grande época no Famalicão. E já fez mais grande dinheiro no Sporting esta temporada, qual que fez a temporada passada no Famalicão. E foi o jogador jovem sensação. E o que é que acontece? O Famalicão sabia que ia vender o Pedro Gonçalves para o estrangeiro. Portanto, já havia sondagens, já havia propostas, e como tal Pedro Gonçalves tinha essas possibilidades. Como surgiu o Covid, obviamente as coisas mudaram um bocadinho, não é? Muitos clubes retraíram-se e não houve esse avanço. E, portanto, o negócio para o Gonçalves só se podia ser feito de uma maneira. Ou ia para o estrangeiro por muito dinheiro e coisa que não aconteceu, por causa do Covid, e depois havia interessados no Pedro Gonçalves. E quem tem o passe previu que Pedro Gonçalves estava ali realmente um pote de ouro, não é? Como estava ali um pote de ouro, a condição sine qua non para vender o Pedro Gonçalves é que seria só por 50%, não havia hipótese. E, portanto, nós queríamos ou não os 50%. Aquilo que foi pensado, a meu ver, foi o seguinte, e deixo-vos esta questão no ar, vocês preferem 50% de um craque ou 100% de um jogador normal? Já tive reses, portanto, acho que a resposta está na... Pronto. E neste caso, esta é sempre arriscado. Os jogadores podem ser bons num lado para chegar cá, mas sabia-se as condições. Portanto, aqui o Sporting não tem os 100%, pode comprar, não ter a cláusula obrigatória não impede o Sporting comprar, logo que é a outra parte do queira ou vender. E, portanto, o Sporting, neste caso, decidiu comprar os 50% de Pedro Gonçalves, ganhando assim a batalha ao Futebol Clube Porto, que também estava interessado. E, portanto, aqui, o Pedro Gonçalves, o que é que nos interessa neste momento? É o rendimento esportivo, face, obviamente, ao investimento que foi efetuado. Foi efetuado um grande investimento, mas mesmo assim estamos a ter rendimento esportivo. O que é que poderá ser feito no futuro? Obviamente conversações para comprar o restante, claro, para depois seja a totalidade do Sporting. Portanto, não haver cláusula, não haver os outros 50%, foi mesmo uma condição imperativa para que o negócio realizasse. Portanto, ou tínhamos 50% ou não tínhamos o jogador e tínhamos de ir atrás de um brasileiro, de um argentino, de um sérvio, de um polaco. E, portanto, não íamos ter a hipótese. E, portanto, foi isso que aconteceu. E o que eu quero aqui dizer isto é que eu prefiro ter 50% de Pedro Gonçalves do que 100% de Eduardos, por exemplo. E portanto, quando é a aposta e é uma aposta cirúrgica e um pedido expresso do treinador, mas obviamente com uma avaliação de todo o staff, que é um jogador com mais valia, numa situação financeira mais precária, não me choca os 50%, embora obviamente tenha sido um jogador que não foi barato, mas a verdade é que a qualidade também se paga. E, portanto, é este raciocínio que eu queria deixar aqui, porque é muito importante, porque as pessoas pensam, mas porquê é que não compraram os 100%? Não, era impossível comprar os 100%. Sim. E é isso que eu queria deixar aqui. Agora estão a dizer, mas estão aqui a perguntar, mas o que é que... Qual é o retorno financeiro? O retorno financeiro é fácil. Se vendemos o Pedro Gonçalves por 30 milhões, vamos receber 15. Ok? Exato. E vamos ter aqui algum retorno financeiro. Agora, o que o Sporting vai fazer, acho eu, mas isso aí já não falo por ninguém da direção, nem falo pelo Sporting, o que eu faria era tentar comprar os restantes 50%. Claro. O que é que o Famalicão fez e muito bem, e quem tem o detentor do passe? Obviamente, sobre a impossibilidade de vender por uma fortuna para o estrangeiro, viu e foi esperto, vender 50% como se a situação, obviamente, completamente bem definida, porque assim vai engordar o jogador, entre aspas, e o jogador, se tiver rendimento no Sporting, depois poderá vendê-lo. E depois poderá vendê-lo a quem? Ao Sporting ou a alguém? Portanto, cabe ao Sporting agora trabalhar de modo a conseguir comprar os outros 50% e, se tiver já uma proposta por trás, depois vendê-lo logo. Mas isto é o futebol, meus amigos, isto é o mercado. E é assim que os interesses neste mundo funcionam. Pedro, eu sei que tu nunca tens preparado as notas finais, mas tenho que te perguntar sempre. Não, sim, eu não tinha, até pensei que a minha nota final tinha sido este, antes de falar do Castro, mas deixa-me dizer uma coisa, este fim de semana voltei a ver coisas nas redes sociais que me preocupam e entre outras coisas que soube durante a semana que me preocupam o Sporting, que me preocupam e irão preocupar talvez em 2022 quando fomos a eleições, mas estou cada vez mais afastado deste Sporting político, cada vez são discursos de egos, são acusações fáceis, fúteis e mentirosas, cada vez há mais mentiras a rolar, lançadas por... até por pessoas que já tiveram cargos importantes no Sporting, são coisas absolutamente surreais. Estamos a assistir a um... Eu acho que nunca vi um Sporting tão fraco em termos do que poderá vir a ser um 2022, que estou completamente desligado e cada vez tenho menos vontade de falar dessas questões políticas. E, portanto, gostava muito que fosse possível... mas era preciso que toda a gente quisesse, e isto toda a gente de todas as partes, que se procurasse encontrar aqui um caminho interessante para o Sporting, porque senão vamos ter aqui umas eleições em 2022, provavelmente outra vez com gente com pouca qualidade para colocar o Sporting noutro nível. Eu sei que às vezes é mais fácil falar, mas vejo as coisas muito complicadas e, portanto, vamos falando aqui sobre futebol, 3-0 para o Boa Vista, vamos falando aqui sobre futebol, portanto, acho que já podemos dizer que o... Não, não estou. Acho que podemos dizer que o Sporting vai terminar esta jornada na liderança... Não, 3-0. Acho que sem... Quem marcou? Quem marcou? Não me digas que foi o Elis outra vez. Espera aí que eu vou ver. Quem marcou foi, não faço ideia, mas a verdade é que vejo com alguma preocupação, sabes, porque o Sporting é uma feira de vaidade, está a ficar, é difícil olhares para alguém e tu dizes assim, pá, eu gostava de voltar, gostava de ter, Amash, foi quem marcou, gostava de ter... gostava de ter esta pessoa na frente do clube, mas isto, enfim, vamos deixar mais passar uns tempos e se calhar um dia destes voltamos a olhar para isso com outra forma, mas a minha nota final é para isso. No momento da esquerda, o Amash é bom jogador. Exatamente, sim. Yannis Amash é muito bom jogador. No momento em que o clube pelo menos está a jogar qualquer coisa, eu prefiro neste momento desligar-me um bocadinho, por isso é que tenho andado desligado até nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde falo mais de determinados assuntos, porque a coisa está tão perigosa que ainda no outro dia, recentemente, por ter dito uma coisa, apareceram logo aqueles soldadinhos, e neste caso até era de um dos extremos, que até nem é pró-Barandas, é anti-Barandas, a acusar de coisas absolutamente inacreditáveis, e portanto é um Sporting que, como dizem aqui, tem sido sempre assim, é um facto, e nós vivemos estes últimos anos assim, mas já era tempo de tentarmos mudar isso. Não sei, vamos ver o que é que irá aparecer, mas fico muito triste por aquilo que aconteceu, estas discussões permanentes, e que parece que é quase impossível discutir o Sporting sem achar que eu, pelo facto de não concordar contigo e tu não concordares comigo, que nós não podemos querer os dois o bem do clube. Os extremos serão sempre os extremos, o núcleo é que vai continuar a ser o mais importante, e é esse o núcleo que vai continuar a decidir o futuro do Sporting, porque os extremos não deixarão de ser extremos e contarão se calhar muito pouco em termos de votação massiva. Digo eu, mas é a minha nota final sim, estão-me a vencer pelo cansaço, é verdade, a Ana disse agora, resumiu na perfeição, é verdade, estão-me a vencer pelo cansaço. E o cansaço cada vez mais é só focar no jogo e focar noutros assuntos e naquilo que pode ser, e fazer as nossas críticas que nós fazemos sempre, ninguém nos vai calar aqui, mesmo que não gostem de nós, naquilo que nós achamos que é o melhor para o clube, sempre, mas, e cá estaremos para comentar sempre tudo aquilo que for necessário, mas realmente o cansaço de ver tanta gente que se aproveita deste clube e que se quer aproveitar e ganhar palco é absolutamente surreal. Eu termino só, ainda ontem vi imagens no Twitter, ou já não me recordo, uma montagem com várias coisas da CMTV a dizer que o Sporting era líder e que podia ser campeão, enfim, até já temos... Não, a CMTB do nosso lado, como as coisas são, como isto muda, não são mais que jogos de interesse. Obviamente que a CMTV tem um interesse declarado e sabemos perfeitamente quem são os interesses que estão por trás da CMTV e do Grupo Cofina, mas isto realmente está... uma boa piada aqui do António Ferraz, que eu só vou ao Twitter para citar o Pinto da Costa, só fiz uma vez, foi uma coisa que ele até disse com razão, que era por causa dos adeptos, era referência aos adeptos e de Frederico Varandas. Certo. E depois pus uma ficha de inscrição de sócio de Sporting que me valeu um ataque de um soldadinho que anda aí no Twitter e nas redes sociais a atacar tudo e todos, mas a verdade é que este cansaço, e eu acredito que vai cansar muita gente, mas não se esqueçam que as redes sociais é uma pequenina bolha, é na televisão e nos jornais que a maior parte daqueles que votam e que têm importância nas votações no dia que lá forem e que tiverem que votar, que vão acontecer. E o Três Gerações está aqui a dizer que foi no Twitter que viu, e até tem a impressão que foi ele que colocou essa imagem. Mas pronto, era apenas um desabafo aqui que tinha apenas guardado, mas sem querer entrar agora aqui em muitas lutas, a seu tempo entrarei nesses assuntos, porque esses assuntos vão fazer parte mais cedo ou mais tarde da nossa discussão, quando as eleições acontecerem, ou se acontecer outra coisa entretanto que leve a isso, cá estaremos para dar sempre a nossa opinião e para dizer aquilo que nós pensamos, porque nós não somos hipócritas e nunca nos escondemos das nossas opiniões. E é para isso que cá estamos todas as semanas. Deixar só aqui duas notas finais da minha parte. A primeira delas é que aquela bolhinha que falavas agora, que são as redes sociais, Pedro, os vizinhos da Segunda Circular, como tu disseste bem no início do programa, provaram isso mesmo com as eleições que tiveram esta semana. E deixar aqui a nota que, tal como começámos o programa com o Sporting líder do campeonato, terminamos o programa com o Não terminámos o Sporting, não, não, não, eu não queria não, acabar não, com o Sporting, o meu discurso, eu sei que Eu sei que foi um discurso um bocado lamechas e assim um bocadinho triste, mas não é para acabar com o Sporting, calma. Bem, Mariana, lá, deixa-me só mandar um abraço para o Diogo. Força. E para o irmão dele, que tiveram a acompanhar o jogo de Sporting, o Diogo teve com a nossa camisola do Sporting 170 vestida e foi premiado com 4 golos do Sporting e portanto deu sorte. Um grande abraço para o Diogo e para o irmão. E não esquecer também que não temos o Tigas porque não há modalidades, não é? Como não houve modalidade de folga, o Tigas fez... Portanto, mas teve folga, mas fez para o Patreon. Vamos tirar-lhe a vença, já revivimos. Ele hoje já comeu a comida que fez no dia anterior, já não teve hipótese de ir ao restaurante comer, mas fez no Patreon. E sabe bem uma coisa que é engraçada, que é terminar um Sporting 160 como líder do campeonato, que é uma coisa que nos coloca até um sorriso. Pá, e não podemos sair daqui sempre tristes e desanimados e a bater com a cabeça na parede e a pensar, mas nós só fazemos programas em que estamos sempre a falar mal, não é? Como muitas vezes já tivemos essa nossa discussão. Exatamente. Sabe bem também termos aqui um bocadinho, mesmo que seja efêmero, não sei se é ou não, mas pelo menos sabe bem terminarmos o programa, olha, contentes e pelo menos estar mais uns dias no, lá em cima na tabela classificativa, que não tem sido coisa normal nos últimos anos. Foi dia de todos os santos vestido de verde e branco. Meninos, obrigada a vocês por nos terem dado mais uma noite de comentário de excelência. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros e até para a semana. Viva o Sporting. Até para a semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Em primeiro lugar, viva o Sporting. Em segundo, boa noite. Boa segunda, boa noite. Até hoje. Vamos agitar as portas! Agitem!